Declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2010. Solicito o vereador Adir para fazer a leitura do texto bíblico. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidariamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Romanos 12, 9 a 10. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 3 de 8 de 2010. Ata número 23. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 23ª sessão plenária. Ao terceiro dia do mês de agosto de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores. João Edival Aramone, presidente. Antônio Adir de Lara, Olga Stosk, primeiro secretário. Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Aguinaldo Vigêncio de Jesus, Adelir Castilho Maldano, Fabrício Duarte Eulouca, Ângelo Américo Branco Chemin, Edilson Vaz, vice-presidente. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico e a execução do hino de Pitanga e a leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente anunciou seu expediente da mesa. Ofício do Executivo. Ofício número 229/2010, do gabinete, em resposta ao pedido de informação número 6/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Ofício número 248, do gabinete, em resposta ao pedido de informação número 7/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 27, altera a súmula da Lei Municipal número 1580/2010. Projeto de Lei Complementar número 6/2010. Acrescenta dispositivo à Lei Complementar número 008/2009. Para instituir o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, CCRF de Pitanga e da outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimento número 128, 129, 130 e 131 de 2010, do vereador João Edival Aramone. Requerimento número 132, 133, 134, 135 e 136. Do vereador Adelir Castilho Maldani. Pedido de informação número 8/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, solicitando cópia dos termos de concessão e resfriadores de leite cedidos pelo município às associações comunitárias do interior do pedido, do período de 2001 a 2010. O senhor presidente deferiu os requerimentos e encaminhou os projetos de lei para as comissões e anunciou o expediente do plenário, sendo utilizado pelo vereador Carijó. Teceu comentário dos requerimentos, nos quais solicitou reparos nas estradas do Rio Saudade, Renascença, Rio Queto, Vila Nova e do Rio Bocó, e a reforma da ponte. Comentou do início do período da campanha eleitoral. Antônio Adir de Lara comentou que, mesmo estando em recesso no mês de julho, continuou trabalhando, pois os problemas do município não pararam. Relatou dificuldades ocorridas no transporte rural pela péssima condição das estradas, que recebeu fotocópia dos documentos referente à licitação do processo, onde a empresa Cardoso e Cardoso foi vencedora, mas que esta não havia cumprido todos os itens do edital. Segundo a procuradora do município, se por este motivo opinou pela anulação deste procedimento na primeira licitação do processo da construção da ponte do Rio do Meio, mas que já está em andamento em segunda licitação. Falou a respeito das eleições que ocorrerão neste ano. Ângelo Américo Branco Chimim. Teceu o comentário do seu pedido de informação e do recebimento da resposta dos pedidos de informação sobre a reforma administrativa e também da mudança das contas salário para o Banco Itaú. Na resposta dos laboratórios particulares que prestam serviço ao município, existe a Meprolab, no qual o responsável é o funcionário da prefeitura e o São Vicente. Pediu a reabertura das creches dos 12 meses. Parabenizou a nomeação da senhora Isabel Regina Chemin Anunziato como chefe da Ciretran de Pitanga. Relatou que o município de Pitanga não faz projeto para solicitar verbas do DETRAN para a sinalização das vias municipais. Cobrou o Observatório Social que deveria aumentar a sua fiscalização, pois no portal do controle social encontrou que o RPPS tem um site, o qual foi elaborado pela firma Flagran, Assessoria em Comunicação Limitada, no período de vigência de dezembro de 2008 até dezembro de 2010, no valor de R$ 1.900, pago à vista e não consta domínio neste site até o momento. Da criança que caiu da van do transporte escolar, escutou um comentário maldoso do prefeito. É normal as crianças caírem. Em seguida, não havendo a ordem do dia, o senhor presidente anunciou o pequeno expediente de explicações pessoais que não foi utilizado. Após o senhor presidente encerrou a sessão às 20h33, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia e horário regimental. Passo da liberdade em 3 de agosto de 2010. João Adival Aramone, presidente, e Olga Stoss, secretário. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 28/2010. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis municipais nº 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, lei de diretriz orçamentária e das outras providências. Projeto de lei ordinária nº 29/2010. Abre crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis municipal nº 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 30/2010. Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis municipais número 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 10/2010 do vereador Antônio Adir de Lara, sugerindo ao Executivo Municipal para que seja regulamentada a Lei Municipal número 594/1993, no que diz respeito à utilização das estradas rurais, para que seja respeitada a distância de 12 metros, sendo 6 metros do centro da estrada para a direita e 6 metros do centro para a esquerda, dando assim a garantia ao município e aos proprietários de qual é a margem real do leito das estradas rurais. Requerimentos. Requerimento número 137 do vereador João Adival Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando calçamento na rua Orlando Maurício dos Santos, próximo ao PSF do Parque São Basílio. Requerimento número 138, do vereador Antônio Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja mudado o redutor de velocidade localizado em frente à Oliveira Tintes, na rua Getúlio Vargas, para a frente da loja Sochodolac, visto que o redutor hoje fica próximo ao semáforo e a mudança garantirá maior segurança ao tráfego. Requerimento número 139 do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a colocação de ar-condicionado na capela mortuária, visto principalmente o sofrimento das pessoas que passam a noite lá nesses dias de frio. Requerimento número 140/2010, do vereador Delir Castilho Maldan, requerendo o envio de ofício de pesar às famílias dos senhores João Pedro Pires e Edgar Freitas, pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Pedido de informação. Número 9/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, solicitando informação em relação aos equipamentos de marcenaria que foram cedidos ao senhor José Rodrigues de Souza. Se há novo termo de cessão de uso, favor encaminhar cópia. Pedido de informação número 10/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, em relação aos funcionários, ao funcionário senhor João Pós, informar qual o cargo, carga horária, forma de contratação e local de lotação do mesmo. Correspondência recebida. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do Piso, da Vigilância da Promoção de Saúde, no valor de R$ 24.698,69, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ofício circular comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada no valor de R$ 41.945,02, do Rotary Clube de Pitanga, convite para encontro sobre inclusão social através do cultivo da terra, que se realizará no dia 11 de agosto de 2010, às 20 horas, na Câmara de Vereadores de Pitanga. Essas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro as indicações, requerimentos apresentados, encaminho os projetos de lei para as comissões. Passamos para os pedidos do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereador Alves, primeiro secretário dessa casa, demais vereadores que estão aqui nesta noite, funcionários municipais, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de demais pessoas que vocês oram muito a nós todos com a presença de vocês aqui nessa noite. Quero fazer uma saudação especial ao ex-vereador dessa casa, o vereador Assir Pereira, que assim era conhecido, que é pai do vereador Aguinaldo. Muito obrigado por vocês estarem aqui essa noite. Eu quero ser breve aqui na tribuna. Eu quero comentar aqui no passamento que houve do senhor Pedro Pires, funcionário municipal, por muitos anos, pelo passamento que foi a semana passada, e que seja enviado ofício pesar aos familiares. Uma pessoa muito querida nessa cidade, no meio dos funcionários, e também do senhor Edgar de Freitas, também ocorrido, o enterro foi no mesmo dia que aconteceu. Pessoas muito queridas aqui na cidade, os moradores de Pitanga, o senhor Edgar Pires também morou na terra do falecido, ex-prefeito da casa, de seu Portugal. Eu, quando plantava uma propriedade até na divisa, assim, quando ia à casa dele, uma pessoa muito querida, muito servidor, inclusive que a gente ia lá e às vezes precisava de alguma coisa, ele era sempre pronto para atender as pessoas, e como atendeu a gente várias vezes. Então eu gostaria, senhor presidente, que fosse enviado em nome dessa casa, do vereador e de mais partes, esse ofício aos familiares. Vereador, permita uma... Pois não. Complementando também a sua fala... Também gostaria que acrescentasse, para também houve o passamento do senhor Augusto Petregem, irmão do seu Dico Petregem, complementasse também nessa a Câmara de Vereadores o passamento também para essa família também, do senhor Augusto Petregem. Então, também tomar o pedido, também uma pessoa muito querida aqui na cidade. Então a gente, quando vai, eu sempre falo, como é que você vê quando uma pessoa era bem querida? Você nota quando a pessoa era uma pessoa boa, moça querida? Começa pelos nomes dos filhos, e os netos e as netas. Eu não sou vovô ainda, gostaria muito de ser. Mas eu percebo que os netos e as netas, quando esperam no inteiro, é porque gostam do vovô, é uma pessoa boa. Podem cuidar isso, que é um... Não precisa nem pedir quem era. Só cuidem isso para vocês, mesma coisa. Se não é verdade o que eu estou falando aqui. Eu também estou adentrando com um requerimento para, vejam bem, até quem me sugeriu foi a ex-funcionária dessa casa, a senhora Carlota Portugal. Nós, na guarda, teve aquelas noites frias. E ela falou que fosse feito o requerimento para solicitar que fosse feita a colocação de ar-condicionado na capela mortuária. E é verdade, eu achei que estava certo. Porque as pessoas que têm que passar uma noite numa guarda lá, é terrível essas noites frias. Então o ar-condicionado vai fazer bem, tem pessoas às vezes de idade que estão lá, novas. Eu acho importante, achei ótima a ideia, e eu falei que ia fazer esse requerimento. Foi uma ideia... Carlota me deu no dia. E também não é só questão do inverno, mas no verão também tem noites que é muito calor, e de dia lá. Então também o ar-condicionado vai fazer bem para as pessoas que se obrigam a usar quando é, pode ser para qualquer um de nós amanhã depois. Então, senhor presidente, é o requerimento que eu estou fazendo. Eu quero ser bem breve, porque eu sei que tem mais pessoas, vereadores, que querem fazer uso da palavra. A eleição está se aproximando, está perto, não falta mais nem 60 dias, então é rapidinho agora. Parece que está se definindo para o governo do Estado. Meu candidato, Beto Rich, está com uma vantagem bem privilegiada. Eu faço uma análise assim, 7 milhões e 600 mil eleitores, vamos... 6 milhões eu boto a mão, 13 pontos percentuais, vai dar em torno de 780 mil votos. É a vantagem. É a matemática. Então, dificilmente reverte, mas tendo de trabalhar, eleger. Já falei aqui outras vezes que todos os candidatos, acho que são bons nomes, como os Marias também, um bom candidato, gente boa também. Paraná, qualquer um ficaria bem. Governo federal, meu candidato, José Serra, está 5 pontos atrás, segundo a pesquisa do Ibope. 5, tirando 2,6 de... Invertendo, já inverte. Eu faço essas contas matemáticas. Espera, o Ricardo Barros, meu candidato a senador, está lá para baixo, mas vai subir, porque sou um candidato novo, ele e o Fruit são candidatos novos. O Requião é já conhecido na política, eu sempre digo. E qualquer lugar do Paraná que você vai, todo mundo sabe quem é o Roberto Requião. Foi um bom governo, fiz um bom governo, gostaria de reconhecer. É, a Gleisi Hoffmann, candidata, que já na última eleição disputou o Senado, chegou perto também. E também está, mas pode reverter, mas qualquer um que se eleja, vamos torcer que vá representar bem. Os senadores representam o Estado. E os deputados representam também o Estado e as regiões. Então é importante o que vai acontecer agora, dia 13 de outubro. A gente torce que quem se elege que represente bem. Eu vou com a Borghetti, me fugiu o nome da candidata, a Cida Borghetti, para deputada federal, ela é esposa do Ricardo Barros. Eu acredito que ela se elegendo não vai esquecer Pitanga. Como o Ricardo Barros representou bem, vocês sabem disso, representou bem o nosso município, toda a vida emendo recursos para o município, trabalhou sempre em prol de Pitanga. Eu acredito que a esposa dele também não vai esquecer de Pitanga e vai trabalhar bem para nós aqui em Pitanga, como espero que os demais candidatos também. E o Alexandre Cury, meu candidato a deputado estadual, deputado que mais viabilizou recursos até hoje para o nosso município, eu apoio ele com todo orgulho, com toda a força, Alexandre Cury. Eu sei, quando eu tinha que pôr o asfalto da 5, quando a Mariana está aí, o colégio está em cima, muitas obras para o hospital, tem que reconhecer esse trabalho que ele fez. Portanto, espero que a população de Pitanga corresponda nas urnas, e esses votos que eu faço. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Conseguiu. Presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Não sei se é por causa do jogo da seleção hoje, mas deu pressa em alguns vereadores. Mas eu acho que nós temos que fazer a nossa parte e até às vezes comunicar algumas coisas que até aconteceram nesses dias, na semana, hoje mesmo aqui na Câmara, até um tipo de aviso sobre isenção do IPTU. Até muitas pessoas ainda estão chegando aqui na Câmara, acredito que muitas mais chegam lá na Prefeitura, e não têm um conhecimento bem de como é que aonde cabe a isenção do IPTU, deste projeto da reforma tributária. Teve uma mulher aqui, ontem, para pedir que nós da Câmara ajudassem ela a pagar o IPTU dela, que veio R$ 93,00, se eu não me engano. A casa dela tem 23 metros quadrados, 280 metros quadrados o terreno. Mas como existe essa isenção lá no BNH? Claro que não é porque é no BNH. Sendo uma casa de 23 metros quadrados, cabe essa isenção, o qual estava nesse código. Residência até 50 metros quadrados em construção e um terreno de 450 metros quadrados teria isenção. E ela foi lá na prefeitura, disseram que passou o prazo, que as pessoas que têm essa metragem teriam que ter dado entrada já nesse pedido no tempo normal. E como eu sei que muitas pessoas estão indo lá na prefeitura, conversando, ou muitas vezes até mostrando, realmente os 300% que veio de, a mais. E há uma certa conversa, um certo acerto. A gente fala acerto, às vezes a pessoa acha que não, não. Acerto de correção. Correção sobre o que possivelmente estava errado quando foi gerado esse imposto neste carnê. Aí pedi, liguei para o Luiz, falei com o Luiz. Não, Meco, pode mandar aqui. Pedi para ela que a hora que, depois que ela tivesse conversado, ou até tivesse resolvido o problema dela, passasse aqui na Câmara, contasse deu certo ou não, para a gente ter noção do que está acontecendo. E também para outras pessoas que porventura vierem, nós sabermos como falar, ou como dizer. Há possibilidade de um certo desconto, recálculo, porque já que esse IPTU já é uma realidade no município de Ipitanga, não existe como voltar atrás, mas existe, porque eu já soube de vários recálculos, e diminuiu demasiadamente uma quantidade boa. Vamos aguardar mais uns dias para nós termos informação de quanto foi arrecadado, o quanto está sendo arrecadado, porque é o interesse nosso, é o interesse da população ter conhecimento, porque nós sabemos que a prefeitura está passando uma dificuldade financeira, o qual ficou alguns dias parado. E até falando em parado, eu soube, tive alguma informação de que as máquinas estão trabalhando lá na Barra Bonita. Infelizmente, não sei se foram de avião ou o quê, mas não passaram na estrada. Mas estão lá na Barra Bonita. A estrada ainda está impraticável nos dias de chuva. Mas estão lá. Talvez vieram do Mato Rico. E o que é importante mesmo é o trabalho que está sendo feito lá na Barra Bonita. Apesar que tem algum cargo de confiança, que está lá distribuindo santinho, pedindo voto para algum candidato. Mas isso eu acho que as pessoas que estão lá, sobre esse assunto, vai ter denúncia. Vai ter foto. Qualquer celular hoje tira foto. Qualquer pessoa pode fazer uma informação, ou dar uma informação aqui para o próprio executivo, ou para o legislativo, ou para o Ministério Público, de que maneira que está sendo feito, de que maneira que está sendo feito esse trabalho. É claro, é natural que nenhum de nós vai complicar ou vai dizer, parem com esse serviço, não, porque os funcionários da prefeitura são competentes. Mas às vezes tem dirigentes ou tem pessoas que participam, como mandantes, e direcionam as coisas de outra forma, o qual fica um pouquinho complicado. Acredito que esses candidatos vão, não vou dizer proibir, mas vão pedir que tenha uma certa cautela, vereador Carijão, para que não venha dar problema para ele amanhã. Nós já sabemos que muitos podem ser até cassados, ainda mais agora, com esses problemas de ficha suja. Mas eu, e falando em ficha suja, né? Eu acredito que todo mundo viu, todo mundo assistiu o Fantástico e viu e participou daquela que festa, né? É, de certa forma, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que participaram. E o incrível que isso faz com que todas as câmaras, todas, entrem na mesma dança. Quando falam de político, quando a gente está na igreja e o padre fala, políticos, a gente sente um pouco aquela pressão na força da expressão de algumas pessoas. agora, que aproveitaram lá em Porto de Galinhos, em Fortaleza, que aproveitaram no Paraguai. Não sei, aproveitaram que chegaram ao ponto de as pessoas da cidade, Uraí, se não me engano, a fazerem um protesto a partir da que a Polícia Federal, a Polícia Civil, está fazendo essa investigação em cima. Eu acredito que essa cobrança, se há pessoas que fazem, se há vereadores que usam, vão ser penalizados. Se pessoas fazem, cometem atitudes no decorrer da administração, a justiça tarda, mas não falha. Nós tivemos aí, parece que o deputado Litro, se eu não me engano, parece que já não é mais candidato, mas alguns outros também já não são mais candidatos. Taniguchi. Por quê? Problema no passado. Administrativo. Nós temos que valorizar. Tivemos agora, nesses dias, final de semana passado, algumas reuniões. Lançamento de candidatura. Beto Richa, Osmar Dias. Eu acho que o Paraná está bem servido. Até repito o que já foi dito, numa reunião que nós tivemos. O Paraná está muito bem servido. De todos os candidatos. Pode dizer todos. O Beto Richa tem os seus méritos. O vice. Osmar Dias. Por que eu sou Osmar Dias? Porque eu tenho quase que certeza. Ele conhece o Paraná. Ele conhece a nossa realidade. Ele conhece o nosso interior. E tenho mais certeza ainda, quando o Rocha Loures, que pegou 4 mil votos aqui em Pitanga, também participou, também conhece a nossa realidade. E por isso que estou com Osmar Dias, Alexandre Cury, também tem uma realidade. Nós também sabemos do Artagão, André Vargas participando. Eu acho que esses candidatos que estão hoje na nossa região, a tendência é ajudar. A tendência é participar de um futuro melhor para Pitanga. Dali a pouco aparece um candidato que tem uma locomotiva de dinheiro. Foi essas as palavras que usaram para falar do candidato Marcelo Almeida? Pode até ser verdade, porque estava no jornal. Estava no jornal, mentiu, ninguém viu. Ninguém deixou de ver a realidade. Eu falo, posso falar do Marcelo Almeida, deputado Marcelo Almeida, porque ele foi diretor do Detran, e até hoje não vi ninguém dizer que ele era sem vergonha. Até hoje não vi falar em ficha suja. Será que quem tem dinheiro é sem vergonha? Será que quem tem dinheiro não pode ser apoiado? Será que os candidatos que vieram aqui para Pitanga não forneceram satisfação para algum eleitor? Será que é só o Marcelo Almeida que tem dinheiro para fazer isso? Será que o Marcelo Almeida não pode conquistar as pessoas? Pode. Claro que pode. Pode fazer amizade. Pode ter uma vida de participação junto aqui ao município de Pitanga. Até em conversa com algumas pessoas, nós entendemos que a quantia de projeto, a quantia de documentos existem lá em Brasília, que o deputado André Vargas levou. Está lá em Brasília. É claro que seria interessante se nós tivéssemos todos uma união e participássemos todos juntos dessa campanha para ter um resultado melhor para Pitanga. Mas isso tinha que ser de tudo que é lado, né, vereador Carijó? Me permite? Faz favor. Eu quero, por causa do testemunho de Vossas Excelências mesmo, eu sempre citei dos deputados que os grupos políticos apoiam. Eu sempre citava, tem o Assis do Couto, que o pessoal lá, Cressola, o PT apoiou, trouxe ele com os municípios. Ricardo Barros, o André Vargas, não trouxe recursos para os municípios, só trouxe agora nesse mandato. Vamos deixar bem claro. No passado não trouxe um centavo. Então vejam bem. Mas vários deputados do passado, e eu sempre exaltava, o César Silvestre, emendas. Então, e o prefeito Tico, esse prefeito Tico, vereador, sempre usava as emendas dos deputados que mandavam. Então eu acho importante. Vários grupos políticos que compõem a nossa sociedade, vários partidos, têm o seu candidato. Esse candidato se elegendo, ele vai pôr emenda a pedido do grupo político. Então é bom para o município. Só um deputado federal não é bom que se elege só um. Quanto mais tem, mais trabalho no município, é melhor. Então eu acho isso importante. Vereador, eu ia pedir uma parte, Vossa Excelência, quero voltar um pouco atrás lá. Eu estranhei, porque a isenção é quem tem um terreno até 450 metros quadrados, a casa até 50 metros quadrados. Quem mora no imóvel, né? Quem mora no imóvel e que tenha só um imóvel é isento. Agora, Vossa Excelência está dizendo que tem 23 metros quadrados de construção e 280 metros está sendo cobrado. Tem alguma coisa que não está batendo. Então. Vereador, só para esclarecer, realmente, é que quando essa senhora foi até a prefeitura, ela levou, já tinha passado o prazo para o pedido da isenção. É claro que aposentados e pensionistas, né, até dois, com um imóvel e até dois salários, eles são isentos. E também quem tenha curatela, deficiente físico ou mental, também tem essa isenção. Só para concluir, presidente. Mais 3 minutos, vereador. Obrigado. Eu queria até, já que foi o vereador falou sobre o ex-prefeito Tico, eu fiz um pedido de informação, qual na sessão passada eu comentei que chegou, e sobre os cargos, no qual o vereador Adir até foi contestado e tudo, que falou sobre a dificuldade que o município está tendo hoje em financeiro. E nós comentamos sobre os cargos hoje, da reforma administrativa, e a diferença. Eu fiz esse pedido de informação, ao qual ele já chegou, e deu uma diferença de 10 cargos. 10 cargos, quando nós falamos nos cargos da administração. Agora, se nós colocarmos os estagiários, que no mandato passado, até por sinal veio aqui a resposta que não tem, que o município não consegue essa informação, mas nós conseguimos a informação, que eram, na verdade, daria um valor de R$ 129.675,00 sem os cargos de confiança, e ou melhor, só os cargos de confiança sem os estagiários, e com os estagiários foi para R$ 163.425,00. Com os estagiários, eram 123 cargos, mais 135 de estagiários, 258 num total de cargos. Hoje, na administração, nós temos um total de 139.936, com mais 53 mil de estagiários, em reais. Daria um total de 246.936. Para um total de 163.425 no mandato passado. Em números de funcionários, ainda hoje, nós temos 3 funcionários a mais do que o mandato passado. E uma observação, sem os terceirizados. Nessa conta aqui, não consta os terceirizados. Serviços prestados. As empresas? Isso, com as empresas. Então, daria hoje uma diferença, vereador Carijó, vereador Adir, vereadores, de R$ 83.511 a mais mensais hoje a administração Zampier com a administração anterior. Esse é o comparativo que nós pedimos para esclarecer, porque houve algumas dúvidas em relação à reforma administrativa, ao mandato passado e a esse mandato. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra e vou pedir também, já que eu vou ser breve, para que eu possa usar desse microfone aqui, desse local mesmo. Conseguiu, só quero prestar, senhor, algumas informações aqui, em razão de alguns comentários que aqui foram proferidos. Com relação à questão do IPTU, com relação à questão das isenções, eu conversava ainda hoje com o Lubacheski. Na verdade, todas as pessoas que ainda estão indo lá, fazendo o pedido dessa questão do benefício que nós temos no Código Tributário Municipal, estão sendo atendidos, sim. O que acontece é que algumas pessoas, mesmo tendo este direito, não buscam. E a administração, o setor competente do município ali, ele não vai atrás localizar as pessoas que têm benefício. Cada um tem que buscar o seu. E a gente encontra aí com certa frequência dentro dos corredores dessa Câmara aqui, algumas pessoas que vêm a nós buscar esse direito, quando deveriam, na verdade, buscar o município, setor de tributação lá. Então, e às vezes, estas pessoas que acabam vindo até aqui, acabam sim, através de política, gerando comentários, assuntos, na verdade, para que possam serem proferidos aí dentro do município, cujo interesse, na verdade, na maior parte, é pura política. Então, todas as pessoas que têm esse direito, continuem procurando a administração, e aqueles que não forem ainda, procurem se informar com as pessoas, que estas, tenho certeza, darão o caminho correto para que elas tenham o seu direito preservado. Me permite uma parte, sim, vereador? Até eu achei legal o jeito que Vossa Excelência colocou. Realmente, é um direito que eles têm que buscar lá. Mas eu queria sugerir que Vossa Excelência, então, como líder do governo, que no programa que o prefeito tem na Rádio Pitanga, tem boa audiência, nos sábados, alertasse a população para ir buscar isso, através da emissora de rádio, avisar a população que vá buscar esse direito lá na prefeitura. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador Carijó, sempre feliz nas suas palavras. Com relação ainda a essa questão dos funcionários, cargos em comissão e estagiários, é bom que a gente não faça confusão. Estagiário não é funcionário, não tem relação empregatícia com o município. Portanto, isso aí não entra na contabilização como se fosse empregar servidores públicos do município. Então, a conta ela é diferente. Se é para fazer comparação, vamos fazer comparação, cargo em comissão, deste e daquele mandato. Se bem que o objetivo, na verdade, não é este. O objetivo, na verdade, é buscar, através dos vereadores deste poder aqui, auxiliar o Poder Legislativo para que possa realmente realizar um trabalho que venha atender ao interesse público da nossa população, e é isso que o prefeito está fazendo. É só quem não quer observar mesmo o esforço do Zampieri Pitanga. Isso aqui até as pessoas que não gostam dele, até as pessoas que não se simpatizam com ele, afirmam para a gente, o Zampieri é assim, assim, mas eu tenho que admirar que é trabalhador, que é batalhador, que encara os problemas de frente e não corre dos mesmos. Tem falhas, tem erros, é óbvio que tem. Continuará tendo. Mas jamais vai deixar de trabalhar por Pitanga. E nós veremos aí no futuro breve, aí, graças a duas grandes pessoas, dois grandes políticos, que estão dando força à administração, o quanto nós teremos de benefício para todo o nosso município. Eu tenho certeza que todos os munícipes de Pitanga saberão valorizar ao término desse mandato. Quem foi realmente no lançamento da candidatura desses dois deputados, tanto federal como estadual, pôde observar através do trabalho do Dr. Eliseu Closte, do rapaz que faz a filmagem, de toda a administração do Zampieri, o que estes dois deputados trouxeram. O vereador Adir esteve lá, vereador Aritana esteve, Olga esteve, Fabrício esteve, eu estive, vereador Edilson esteve lá. Não era nenhuma fantasia que estava sendo mostrada lá, de forma alguma. Eram fatos concretos, fatos objetivos, que essas pessoas trouxeram para Pitanga. E quando o Carijó apoia a Cida, Carijó, eu não tiro a tua razão. Porque a Cida e o Ricardo representam muito para Pitanga, sim. Nós temos que valorizar essas pessoas que já trabalharam por Pitanga. E é por isso que eu voto hoje para senador no Ricardo Barros. Porque realmente foi uma pessoa que não veio aqui buscar voto e depois sumiu, desapareceu. E exemplos de pessoas que vieram aqui, pegaram nosso voto e não mais voltaram, estão aí. Então é só quem não quer enxergar. E seu critério realmente é o bem da população de Pitanga? É o bem do nosso município? Como é que nós devemos escolher nossos candidatos? É aqueles que trabalham por Pitanga? Ou é aqueles que estão prometendo a trabalhar por Pitanga? É o povo que nós estamos vendo? É o interesse do nosso município? Ou não? Qual é o verdadeiro critério para nós escolhermos? Qual é o critério correto para se escolher um candidato? Carijó, quando o povo da Saudade, quando o povo da Lagoa Verde vota em você uma, duas, três, quatro, cinco vezes, por que será, Carijó? Quando você foi eleito da primeira vez, você abandonou teu povo lá? Não abandonou, voltou, pegou mais voto, da terceira vez do mesmo jeito, da quarta vez, agora não acreditaram e você se elegeu de novo com o voto daquele povo? Porque aquele povo tem critério para votar, critério para escolher seu candidato. Escolheu aquele que trabalha, aquele que não esqueceu. Então é esse que deve ser o critério. Eu poderia muito bem sair daqui, sair da liderança do executivo, abandonar a administração e aproveitar esse momento. Tem tantos vendedores por aí, e tem tantos compradores políticos também por aí. Isso ninguém esconde, na política é algo fácil de se observar. Nós estamos sentindo na pele isso. Quantas ligações de telefone nós temos, eu já tive várias. Quantas propostas de sem vergonhas de candidatos que não tem vergonha na cara. Que na verdade não conhece os vereadores aqui de Pitanga. Mostrem serviço aqui em Pitanga. Tragam obras e terão um voto, dois votos, três votos. Votei no Cury Carijó na primeira, votei na segunda. Por quê? Quando se elegeu da primeira, trabalhou para a segunda. E hoje eu não voto nele e voto em outros dois candidatos. Por quê? Porque estão provando que realmente tem identificação com o povo de Pitanga e essa identificação ela está resumida nas obras, naquilo que trouxeram. Quando você vê lá 13 milhões de um, 10 milhões de outros, do outro, isso não é em vão. E quando eu falo que, na verdade, a gente tem que fazer aquilo pelos outros, da mesma forma que nós gostaríamos que fizesse por nós, é porque a gente tem que analisar aquilo que cada um fez. E quando eu falo, na verdade, que esse vereador ou aquele outro vereador se elegeu na compra de voto, vai se eleger uma vez. Não vai se eleger mais. Senão vai ter que passar a vida inteira se endividando para poder se manter aqui num cargo que, na verdade, é um cargo que tem que representar muito para o povo, não para aquele que ocupa. Porque aquele que ocupa, a responsabilidade dele realmente é fazer jus à confiança que o povo depositou nele. Então, na verdade, é bom discutir, na verdade, como a gente escolhe os candidatos. E quando você fala aí que estão pagando mesmo. E vão continuar pagando. Agora eu pergunto, e aqueles que trabalharam por Pitanga? Aqueles que estão... Não merecem nosso apoio? Não merecem nossa ajuda? A Cida merece, Carijó. De repente, Adir, eu sei dos candidatos, eu de várias emendas. Sei que voltaram para Pitanga, sei que mostraram a cara, não vieram só na época da eleição. Então, essa deveria ser a discussão maior da escolha de candidatos. Parar de blá, blá, blá. Ah, porque é esse, porque é aquele, porque o outro falou isso, falou aquilo. Por que se acusou que ele está comprando? Vamos nós fazer o voto certo, o voto correto, o voto consciente. O voto é quem tem responsabilidade, não só com nós mesmos, mas principalmente com o nosso cargo e com as pessoas que nós representamos aqui no dia a dia. Então, isso na verdade serve, e a política realmente ela tem que ser discutida e debatida nessa questão. Mas eu sei que fatores N's aí, temos aí, que acaba sobrepondo o interesse maior, que é o interesse da nossa sociedade, o interesse da nossa população. E quando, na verdade, o Zampier definiu realmente o apoio a essas pessoas, definiu com critério sim. Definiu com critério justo, com critério principalmente honesto para com estas duas pessoas. tenho minhas críticas sim ao prefeito, acho que deveria, em muitos critérios, melhorar. Até algumas pessoas assemelham muito o comportamento dele com o comportamento do Riquião, mas como é o Riquião também, é o Zampier na vontade e no desejo de trabalhar. E eu não quero, na verdade, votar numa pessoa que seja bonzinho, que me dê tapa nas costas, que esteja sempre sorrindo. Eu quero uma pessoa que realmente trabalhe por Pitanga. Esse é o objetivo e o cargo tem que ser usado para esta finalidade. Eu agradeço, senhor presidente, agradeço todas as pessoas, eu não mencionei o nome, eu tenho esse costume aqui de fazer, mas peço perdão, algumas pessoas aqui vêm com muita frequência, tipo Ranchecha, Cotelvina, a Luci, hoje está meu pai, funcionário lá do sítio, o Lauro, né? O Xiliga, companheira, o Rosalvo, a Marli, a outra moça, perdão, não lembro o nome, o Tonho, outro rapaz que inclusive vem aqui para nos reunir depois com nós, porque nós temos um companheiro nosso que está doente e que precisa da nossa ajuda, e eu acho que depois eu gostaria que o presidente disponibilizasse um tempo para que ele pudesse expor aqui as razões dele vir. Enfim, e pedir para as pessoas realmente que votem e que analise conscientemente, mas analise o que cada candidato fez em Pitanga. Não analise questão puramente política, questão de interesses de políticos. Valorize aqueles que realmente trabalham por Pitanga. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, senhores vereadores, Meco, Carijó, Aguinaldo, Fabrício, senhoras e senhores, a imprensa escrita e falada que nos prestigiou nesta noite. Iniciando, gostaria que fosse enviado votos de pesar à família do senhor Nelson Ali Miller pelo falecimento do senhor Ernesto Miller nesse recesso que nós tivemos. Senhor Ernesto, que é um morador na cabeceira da Borboleta, há muitos anos que eu o conheci, desde que adentrei como funcionário do Sindicato Rural. Sempre um agricultor, um batalhador, empreendedores aqui do município de Pitanga, pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, estabeleceram-se nesse município. E também tiveram muito sofrimento quando aqui estiveram, quando seu filho, na época, tinha um mercado aqui em Pitanga, e há muitos anos atrás teve o sequestro do filho, do neto dele, e que infelizmente, aqui na saída da Serraria do Monsenhor Gaúcho, foi morto, né, aquele menino. Trouxe muito sofrimento. É, com 9 anos. Tanto é que depois o pai desse menino acabou indo embora de Pitanga, se não me foge a memória, ele está em, acho que em Santa Catarina hoje. É dar o pai do menino. Então, o senhor Ernesto, sempre morador ali, não, apesar de todo o sofrimento, continuaram construindo e trabalhando ali na comunidade de São Roque. Então, gostaria que fosse enviado votos à família, através do seu filho, Nelson Ari Miller. Também, só justificando o requerimento no 138/2010, onde a família Xuxodolac, até em conversa, pediu que nós adentrássemos com esse requerimento, pedindo para que fosse colocado um redutor de velocidade entre ali o prédio da Xuxodolac e o Barã, porque hoje tem o sinaleiro e logo em seguida, uns 40 metros, tem aquele redutor. E os motoristas, ao passar essa lombada, passam em alta velocidade ali naquela avenida, na rua Getúlio Vargas. E já aconteceu acidentes. E tem uma preocupação para que ali, além das famílias que residem, é um setor comercial. Então, esperamos que seja feito um estudo, de repente também pelo Comutran, sobre esse pedido das pessoas e das famílias que residem lá. Também hoje, lá no Sindicato Rural, recebi a pessoa do senhor João Bakunski e a senhora Lúcia Bakunski. E fiquei muito agradecido porque, mesmo morando na Lagoa Verde, eles moraram muitos anos na Limeira, eram vizinhos do meu pai, da minha avó Júlia H. de Souza, depois que eles foram morar para Lagoa Verde. E eles pediram que fosse entrado em contato com a Secretaria do Interior para que fosse feito um melhoramento naquelas estradas lá que liga ali a sua propriedade, passando pelo Hermes Pagotto, Senhor de Brazo, sei que é da região do vereador Aguinaldo. Permite, vereador. E do vereador Carijó. Eu não estive na casa do seu João Bakunski, mas ele, só um minutinho, mas ele me relatou da necessidade que eles estão passando nesse momento, e eu até relatava de que provavelmente desses 90 quilômetros de cascalho que serão contemplados aqui em algumas comunidades, acredito que deva ser também atendida aquela comunidade. Pois não? Sexta-feira teve uma reunião com o prefeito, com o secretário do interior, e com todos os secretários na localidade de Cinco Cruzilhada. E eles domiciliam ali próximo, faz divisa ali com a Cinco Cruzilhada. E ficou definido, inclusive tem uma máquina lá e um caminhão que está soltando algumas pedras próximo lá, que foram soltadas pela própria população lá. Mas ficou definida uma cidadania rural lá, a primeira cidadania rural após essa que vai ter aqui ali no bairro do Aritana ali. A próxima cidadania rural é a que vai acontecer lá e eles vão resolver esse problema. Mas tem umas máquinas lá já tentando fazer uns tapa-buraco lá. Obrigado, vereador. Então, quando nós falamos a necessidade do nosso povo, a gente gostaria que fosse atendido todas as comunidades, porque todas têm as suas necessidades, todos têm seu transporte escolar. Na próxima segunda-feira, retornamos com as aulas, tanto do Estado quanto do município. E a realidade é essa. Nós sabemos das dificuldades que o município enfrenta, mas também sabemos que o transporte é essencial. Então, todo aquele projeto que venha a ser instalado aqui no município, primeiro, no pensamento deste vereador, é que nós tenhamos aí uma boa estrada. A partir de uma boa estrada, virá esses investimentos ao nosso município. Também estivemos, agradeço o convite que eu recebi do Camilo, onde nós estivemos quando do lançamento, na última quarta-feira, da Itaguaçu Energia S.A., através do seu diretor vice-presidente, Antônio Marcos Iastrensky, onde vai ser construído lá no Rio Marrequinhas, uma PCH, segundo mesmo, será investido 37 milhões de reais na construção desta usina. E a partir de outubro estará gerando 90 empregos diretos para a construção da barragem e demais. Após aí a construção, ela ficará em torno de 5 funcionários, que será suficiente para efetuar os trabalhos. Eu já conhecia o senhor Marcos, que ele já esteve no Sindicato Rural. Inclusive, só fazendo jus, o vereador Carijó também já conhecia o mesmo, porque havia uma intenção desta empresa, quando ainda da gestão anterior, né, vereador Carijó? Então, ele inclusive citou isto. É uma empresa particular que ela vai vender energia para a Copel no futuro. E por isso que, através de alguns terceirizados, essa empresa começou a visitar os proprietários por aonde passará a linha de transmissão. Me permito a parte? Pois não. Vamos deixar bem claro, essas pequenas PCHs, que é importante, eu acho, que lá eu sei porque eu lidei, ajudei eles na época ali, a pedido até do senhor Vinícius Podolan, e aquela queda de água lá, que é de 80 metros, vai alagar 27 hectares, então ela não alaga tanto assim, que ela já aproveita aquela queda violenta que tem lá, vai gerar 14 megawatts em torno de mais, vai beneficiar tipo assim, de 100 a 110 a 150 mil habitantes, para vocês terem uma ideia mais ou menos o que significa esses 14 megawatts. E naquela época era 20 milhões o investimento. Por que que ela não saiu na época? Eu, Alessandro, falei que o Requião formou o governo. Mas ele pifou nessa área. O Requião pifou feio, porque ele não queria que as PSHs, que não é só essa, tem várias e várias no estado do Paraná, que competisse com a Copel. Na cabeça dele, essa energia ia no leilão competir com a Copel. Então veja bem. Nessa parte entrou o Pessut, agora, e deu. Ó, vamos fazer, é bom para o país, porque lá, o terreno lá é dobrado. Então, não tem como dizer que vai prejudicar. E eu achei incrível, na época, nós, a fonte de energia limpa, que é as energias elétricas, as barragens. Então, vai melhorar a estrada, toda aquela região lá. Vai ter que fazer uma melhoria na estrada, no cascalho, claro que vai melhorar. E o investimento em empregos. E eu então ajudei eles, realmente, inclusive ele falou lá na reunião, na época, eu tinha interesse que saísse, né, porque é importante para o município que saia. E graças a Deus vai sair, eu acredito que saia, né, e acho que é um ano e pouco aí, já deve estar concluída essa obra. Obrigado, vereador. Obrigado pela enriquecer. Na questão, então, dessa transmissão, nós recebemos a visita aonde eles expôs aí a questão da empresa e eles começaram a procurar os proprietários destas áreas aonde passará a futura linha. E num primeiro momento eles estavam levando a lei municipal aonde autorizava a lei 594 de 1993, onde autorizava que fosse colocado o posteamento na área de servidão do município. Então, para que não tivessem maiores transtornos proprietários, eles usariam o trajeto da estrada saindo da Marrequinha, passando pela São João da Colina, Pitanga Baixo, passando pela Limeira, chegando até aqui na subestação. Mas no primeiro documento de servidão, eles estavam indo com solicitando mais 10 metros além da área do município. E nós sabemos que parte desse trajeto já tem duas redes de energia. E sabemos que o pessoal que trabalha com agricultura, está aqui o José Richer, sabe o quanto que o posteamento, além quando você vai trabalhar, pulverizar, além do transtorno também, do perigo que existe. Nós já tivemos, se não me falha a memória, na Lagoa Verde, há muitos anos atrás, uma pessoa pulverizando, ergueu o pulverizador e acabou tomando um choque tremendo e acabou falecendo. Né? Foi o senhor José Fier, na Renascença. Exatamente. 85, 86. Então, colocava essas questões... Me permite só para complementar. Pois não? É coisas incríveis, né? E teve também o... Teve mais uma família. Aventura lá na Vila Nova. O senhor tá... Teve vários ele acidentes. Ele tinha medo de... Da colheitadeira também. E ele parou com a colheitadeira embaixo, e como a plataforma estava no chão, fez o terra, ele ficou queimado assim na testa e puxou. Hoje ele mora lá no Palmital, ele se mudou, que era o filho do seu Aventura Stipe. Olha, o cara tinha tanto medo e ele parou embaixo da rede e deu contato, puxou, né? Queimou as taxinhas do sapato dele, assim, queimou os dedos, teve que tempo botar os dedos. Para o senhor ver, ficou dias mole e mole no hospital de São Vicente. Os médicos salvaram ele aqui, aquela vez. Realmente. Então, veja bem, é um perigo mesmo. Então, nós colocávamos essas preocupações que o Sindicato Rural e pedimos que, até que fosse alterado, já que o município deu a permissão para colocar na área que pertence ao município, eles prontamente eles alteraram, porque quando passa, você dá aquela servidão, né, que ela é permanente. Não importa quem venha a ser proprietário no futuro, terá que ser respeitado. Então, nós pedimos para que fosse colocado então, nessa área de servidão no município. Permita uma parte, Adir, pois não? Até para contar, até como experiência própria minha. Em Boa Ventura foi construída a pequena central hidrelétrica Rio Pedrinho, que é de uma empresa canadense, mais uma parte do pessoal do pedágio. E esse problema eles enfrentaram. E eu até diria assim, demorou mais arrumar a parte de documentação do que propriamente a execução da obra. Porque, por exemplo, esses 27 hectares. De repente, lá no meio tem um que não quer vender. E o município tem que desapropriar. Essa questão da servidão. Terminou a servidão, você vai entrar na propriedade particular, tem que ser indenizado. Para ser indenizado, tem que ser desapropriado. O agricultor não vai ficar cedendo o terreno para a servidão, de forma alguma. Então, eu acredito sim, que essa parte burocrática vai levar um tempo considerável para eles resolver. Mas é espetacular isso aí, cara. Ó, para você ter uma ideia, só de ISS, que acho que vai gerar de imediato R$200 mil, né? Vai entrar nos cofres. Boa Ventura, que é uma pequena central hidrelétrica, não tem os números exatos, mas mensalmente, né, tem um valor considerado que entra no Tesouro Municipal. Né? Realmente, após a esteja funcionando, já concluo. Né? Aí, 3 minutos. Obrigado. Que ela esteja funcionando, além dessa parte do ISS, acrescentará ano ao município em torno de R$400 mil de ICMS. Me permite mais uma coisa? Pois não. Realmente, vejo bem, ó. Esse é o preço do progresso, que é lá, eu ajudei, foi muito por causa dessa questão, lá se tinha um problema de um proprietário, o resto está tudo resolvido, e eu acredito que ele já tem que ter resolvido agora. Mas foi no governo Richa, né, que veio a certificação rural, que beneficiou os agricultores da época. Me permite mais uma vez, eu acho, senhor presidente, que nós usamos muitos a parte aqui e acabamos extrapolando o tempo do vereador Adir aqui. Mas os benefícios que ela traz, fora os recursos financeiros para o município, são grandes. Para você ter uma ideia, lá se investiu em cultura. Tem uma casa antiga que eles construíram, reformaram toda ela, tem um museu. Investiram financeiramente. O município teve dinheiro lá para construir obras, e eu não tenho dúvida aqui. Eu não sei, mas foi quase que próximo aí de uns R$500 mil que entrou lá. E aqui eu acredito que venha acontecer o mesmo também. Obrigado. Então, o que nós solicitamos à empresa é que seja feito esse posteamento, utilizando essa área do município, da servidão, para que não torne inviável essas pequenas propriedades, porque algumas já têm duas redes. Então, que essa terceira seja colocada na área de servidão do município. E o pessoal tem... Adir, só me permite colocar novo, vamos usar um pouquinho dele. Vejam bem como que as coisas, né? A energia é uma fonte que no Brasil teve uma época que tinha até problema, né? E eu me lembro muito bem, Itaipu foi inaugurada, ela entrou em funcionamento em 82. Incrível que pareça. Quanto o PT criticava a construção da barragem de Itaipu. Era o maior adversário que dizia que era o maior absurdo aquilo. Eu ali, ó, e se não tivesse Itaipu, estava tudo no apagão, não estava essa reunião acontecendo. Obrigado. Obrigado. Então, para então que não inviabilize essas propriedades, nós solicitamos que seja colocado na área de servidão do município. E também estamos apresentando uma indicação ao município de que essa lei de 1993, ela diz que o leito da estrada é de 6 metros, o do quanto o município pode utilizar-se. E nós vamos estudar para frente, mas estamos indicando que seja então utilizado tanto à direita quanto para a esquerda, 6 metros para que fique de servidão ao município e que fique regulamentado essa lei de 1993. Finalizando, só quero comunicar aos nossos contribuintes que praticamente por 8 anos a Receita Federal ela vinha colocando à disposição dos contribuintes, a partir do dia 10 de agosto, o cadastro do Imposto Territorial Rural. E neste ano de 2010, nós estaríamos já trabalhando a partir de hoje, mas na última quinta-feira teve uma resolução da Receita Federal, uma normativa, colocando que O prazo para a entrega do Imposto Territorial Rural 2010 terá início a partir de 1º de setembro, com término 30 de setembro. Descontando o sábado, domingo e o feriado 7 de setembro, teremos 21 dias úteis para fazer esta declaração. Vereador Adir, me permite fazer um pedido aqui de desculpa para você. É da sexta-feira. Ah, foi sábado. Na verdade, eu tinha avisado, e outras pessoas tinham avisado a tua presença lá, e foi infelicidade de uma das pessoas, na verdade, que não chamou você lá na mesa. Eu até gostaria que, em nome até do prefeito municipal, de pedir essa desculpa para você aqui. De minha parte, não tem. Está desculpado, não tem. Porque desde que nós, hoje, estamos num cargo público, independente de estar apoiando ou não aquele candidato, eu me sinto na obrigação de ouvir as propostas de todos. E desta forma eu estive lá, ouvi as propostas, e falando em candidatos... Só me permite uma coisa, não. Mas nós comentávamos lá, realmente do teu interesse. Algumas pessoas falam, mas o Adir... Mas o Adir está ali observando o que está acontecendo. Realmente se mostrou muito interesse, vontade de saber aquilo que está acontecendo no município, e realmente isso mostra que você é um grande vereador, uma pessoa realmente que faz jus ao cargo que exerce aqui. Muito obrigado. E nessa questão, presidente, já vou encerrar. Tem mais 5 minutos, vereador. Fique tranquilo. Tá. Não, muito obrigado. Nessa questão dos candidatos, cada um analisa, vê o que é melhor para o município. Hoje eu sou eleito por um partido, eu, vereador Fabrício, estamos num partido do PDT, que hoje tem a sua candidatura própria ao governo do estado, então é normal que nós estejamos aí na candidatura do Osmar Dias, não só pelo nosso partido, mas por acreditar. É uma pessoa que sempre esteve ligado ao setor rural, conhece os problemas nossos da agricultura, já nesses anos, como homem público, ele demonstrou aí o quanto que ele vem trabalhando em prol da agricultura. E na questão do deputado federal, até nós, pelo grande trabalho que ele vem fazendo, até algumas emendas já teve aqui para o município de Tanga, Moacir Micheleto, mas pelo trabalho que ele vem fazendo aos agricultores do Brasil. Porque ele, juntamente com o Aldo Rebelo, foi e está sendo um defensor do novo Código Tributário, do novo Código Florestal, que vem beneficiar não só o meio ambiente, mas regulamentando essas leis, porque, sejamos francos, hoje a classe rural é tratada por alguns ambientalistas, como bandidos. Lógico que nós sabemos que lá na Amazônia tem pessoas que vêm abusando dessa questão, por isso que tem que ser regulamentado. Mas também não é justo que aqui, o nosso estado do Paraná, o município de Pitanga também, vamos ser bem franco, através da Força Verde, muitas vezes chegam nas propriedades com armas de fogo e levam preso e não tem nem explicação. Então nós esperamos que, quando da conclusão desse Código Florestal, que essa lei seja justa. Tanto que preserve o meio ambiente, como também que preserve os produtores nossos, que tanto necessitam de permanecer nas suas atividades. Sabe, Pietro, pois não. Eu às vezes, assim, eu sou meio atrasadão, não consigo entender certas coisas. Tem deputado que ele defende a agricultura. O governo Lula diminuiu 10% no preço mínimo do trigo, está um problema, tem 2 anos de trigo, o governo não compra, está fora, não compra, que não dá para entender essa política. E esses deputados que defendem agora apoiam o candidato do governo. Isso é que às vezes eu não consigo entender. Obrigado. Então, dessa forma, nós que estamos aí nessa questão do dia a dia da agricultura, sabemos do quanto das dificuldades que vem enfrentando. E essa questão, vereador Carijó, nós sabemos que a agricultura ela vem sofrendo desde a época do Collor, que é onde eu comecei a, quando eu saí do escritório do seu Edson Huber, comecei a trabalhar no sindicato rural, o quanto que os agricultores vêm sofrendo desde, tanto é que tem ações do plano Collor até hoje. Depois tivemos também problema com a agricultura, com o Fernando Henrique, vamos ser justos. Tivemos também problema com o atual governo, hoje com o governo Lula. Mas eu acredito que, através da sociedade, através das ações, nós podemos mudar, mas para isso nós precisamos que os agricultores sejam valorizados e que, independente de nomes, nós tenhamos uma bancada lá em cima que defenda os agricultores. Quantos nomes, olha, que estão hoje lá, como, lá no governo federal, que vêm defendendo a classe rural, que estiveram fazendo essas audiências públicas em todo o país e que, de repente, não puderam estar nas suas bases e que vão ser penalizados. É uma realidade. De repente, essas pessoas que hoje estão nos defendendo, que nos defenderam no passado, podem ter certeza que alguns deles, de repente, não terão o reconhecimento e dificilmente estarão aí numa próxima gestão. Vereador Adir, só mais uma parte. É, tem uma página na internet aí, de um grupo aí que defende a política limpa, fez um verdadeiro estudo dos deputados federais. É impressionante, eu gostaria que observassem isso. E por incrível que pareça, são aqueles, na verdade, que não mostram muito compromisso com o povo. Não vão nas sessões, não tem projetos. Está aí, ó. E tem uns andando por aí por Pitanga. Então, por aí. Observe, olhem lá o histórico deles. Agradeço, presidente, por ter compreendido. Agradeço aos senhores, a todos que nos ouviram aqui presentes, senhores vereadores, e também através das emissoras de rádio aqui do nosso município, através da Rádio Pitanga, através da Rádio Poema e também através da internet. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 27/2010, altera a súmula da lei municipal de 1580/2010. Única discussão e votação, o pedido de informação número 8/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 27/2010, em discussão. Senhor presidente, só para informar que, na verdade, foi um erro de numeração. Basicamente é isso. Era para ser 1523 e ficou 1553. Então é mais uma alteração na questão numérica. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Em única discussão e votação, pedido de informação número 8/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Em discussão. Eu peço que seja lido esse pedido de informação, presidente, professor. Não, esse é meu. Esse é meu. Essa é a minha. Pedido de informação número 8/2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga, o vereador que esse subscreve vem solicitar a vossa excelência, uma vez ouvido o plenário na forma da lei orgânica do município e do regimento interno, o envio do seguinte pedido de informação ao Executivo Municipal. solicitando cópia dos termos de concessão de resfriadores de leite cedidos pelo município às associações comunitárias do interior no período de 2001 a 2010. Pitanga, 2 de agosto de 2010. Ângelo Américo Branco Chemin, vereador. Nós temos essa curiosidade, presidente, pelo fato de que muitas associações, até foi comentado na sessão passada, de que até necessitam de uma melhoria na capacidade dos resfriadores. E nós sabemos também que tem muitos resfriadores que já foram cedidos para alguma associação que consta no CNPJ da doação. Até por sinal, parece que quando é feita uma doação, tanto federal como estadual, ela passa pelo município. Então, ela consta no município. Então, para nós ter uma certa conhecimento geral, nós sabendo que os resfriadores e o que alavanca, o que está alavancando ainda nós aqui na região central, nós que eu digo os produtores, é a condição de ter na hora por causa das estradas, que nós sabemos que as estradas estão com uma certa dificuldade e esses resfriadores, eles até ajudam a não ter a perda tão grande como dali a pouco sem esses resfriadores, por falta de capacidades também. Por isso eu peço a todos que votem a favor, favorável a esse pedido de informação, para nós termos esse conhecimento de quantos resfriadores já constam no nosso município, com essas associações, e quantos que ainda precisam desse benefício. Senhor presidente, peço a palavra. Eu acho que o vereador Meco foi feliz nesse pedido. Não só esta questão, mas nós temos um outro problema mais sério. Eu conversava com algumas pessoas em determinadas localidades que envolvem outros tipos de maquinário que são cedidos. E nós temos, infelizmente, alguns maquinários que mais parecem particulares, porque algumas pessoas realmente se apossaram, infelizmente. E chegam a fazer serviço particular com maquinário público com valores maiores do que se comercializa aí no dia a dia. Tem máquinas aí, eu cito até algumas plantadeiras, que é só a pessoa que usa, planta 40, 50 talqueiro. O vizinho que planta 2, 3 não pode usar, porque ela nunca está disponível. E para usar tem que pagar valor mais alto do que se paga para um particular. Eu já pedi, inclusive falei para o executivo, eu acho que tinha que recolher quase tudo. E fazer um novo sistema aí, de repente, é um contrato de comodato diferenciado, para que aumente as pessoas da comunidade, aquelas que precisam, aquelas que não tenham condições, possam fazer uso delas. E a reclamação é muito grande com isso. Então, eu voto favorável e peço para os colegas vereadores também, da base do Executivo, que votem favorável a esse pedido. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu também concordo, quero parabenizar o vereador Meco. Obrigado. O vereador Rinaldo colocou bem também. Claro, eu acho que essas máquinas tinham de passar para as associações administrar. Aí, nas associações que vão administrar, e eles vão diversificar. Aí, um que planta um pouco mais, um pouco menos, vão usar aquela máquina. Os associados da associação. Eu acho que aí funciona. É o único jeito de acabar com essa festa. Mas só mais uma colocaçãozinha. Eu acho também que é importante, na verdade, a associação, qualquer órgão que seja instituído nos variados níveis, seja municipal, estadual, federal, mas também é importante que a população daquela localidade também fiscalize a própria associação também. Porque se cria, às vezes, a associação para defender interesse de dois, três. E eu citei um caso aqui, não vou falar o nome da associação, localidade, mas uma pessoa está deitando e rolando lá. Planta 40 alqueires de terra e a pessoa humilde lá vai pedir a máquina, não tem. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores. Senhor presidente, quero agradecer novamente as pessoas que estiveram aqui. Eu vejo o Luiz, chamo Pernambuco, né, Luiz? Costumo, né? Me chamar Luiz, companheiro lá, outro moço lá do Copac, o Santo Antônio, sempre faço uma confusão, né? as pessoas que eu já mencionei aqui, a imprensa que não nos acompanha ao vivo aqui, neste recinto aqui, mas através dos meios eletrônicos, nos acompanha. E eu quero deixar bem claro, na sessão passada, na verdade, eu não me pronunciei aqui, e até para os colegas vereadores mesmo, eu sempre tenho dito, às vezes a gente comete exageros. E eu já cometi exagero nessa casa. Às vezes acabei magoando uma ou outra pessoa, mas naquela ânsia da discussão. Mas para mim sempre foi assim, começou aqui e terminou aqui. Abriu-se, encerrou, apertou o sininho, para mim acabou. Sempre tenho procurado seguir o exemplo do veião ali, do Carejó. Que sempre foi um exemplo a nós aqui, de como deve ser o comportamento dentro dessa casa. Discussão aqui, vale defender as ideias, vale, mas ela tem que ficar neste local que encerrou aqui, acabou, vamos seguir a vida. Posso falar? Concedido, senhor. Quero também agradecer a presença de todos, a compreensão também do senhor presidente pela expansão do horário, e agradecer também hoje, através do mais conhecido Manezinho, nosso associado do Sindicato Rural, também pessoa muito simpática, sua mãe, Dona Luzia, que esses dias ainda estive conversando com a mesma. Estava muito contente que havia sido sorteada também num brinde lá da Comercial Vaipura. Então, olha, e comunicar que no dia 12 de setembro também teremos uma grandiosa festa naquela comunidade lá no Rio Grande de Santo Antônio. Muito obrigado. 3 minutos, senhores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu só peço para agradecer a presença de todos que estão aqui, e, claro, que as emissoras de rádio, através da internet. Hoje estou acompanhando a sessão aqui, depois divulgo para a população que está lá no interior quanto é importante a emissora de rádio, porque leva as pessoas que estão lá no interior, que não podem vir aqui na cidade, não podem me presentear. Eles ficam escutando e ficam sabendo o que acontece aqui. Eu quero agradecer aos meus novos pares aí. Eu acho que eu não peço desculpa para nada e não tenho nada que desculpar ninguém, porque eu entendo que às vezes aqui alguém levanta a voz um pouco, mas não é para ofender. É, faz parte do jogo, né? Mas é tão legal, né? Se respeitando o outro, acho que é bonito. Obrigado. Nada mais havendo, encerro a sessão, convocando outra para o dia e horas regimentais.